Que de verdade a gente tem que falar, tá ligado? E das batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Algumas ganhas e outras perdidas. E o que importa mesmo é ter essa união. E das batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Algumas ganhas e outras perdidas. E o que importa mesmo é ter essa união. Se liga só, quem já colocou nós sabe. Essa nossa história, a nossa realidade. Muitos por aí tenta. Mas só eu tive a honra desde 1990. Irmão que me acompanha em todas as caminhadas, sempre me aconselha quando estou com brisa errada. Isso é muito louco, um ano e um mês. Primeiro a sua chegada, logo foi a minha vez. Nas artes de moleque, zoeira adolescente, criamos nossa gig e outros colou com a gente. Fizemos nossas festas, fizemos nossos sons. E quando tudo acabava, sempre tinha algo bom. Era sua companhia e o seu papo invocado. Meu irmão, melhor amigo, sempre esteve do meu lado. Batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Algumas ganhas e outras perdidas. E o que importa mesmo é ter essa união. E das batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Algumas ganhas e outras perdidas. E o que importa mesmo é ter essa união. Você foi um cara diferente, fazendo sua zoeira, e quando tá inspirado fala um monte de besteira. Isso é realmente coisa para levar durante toda a vida pra poder me acompanhar. Hoje quando eu vejo, tá formando família, fico tão feliz, aumentar a nossa quadrilha. É isso que eu falo, de ser abençoado, ter nascido seu irmão me fez um cara iluminado. Parceria eterna, dos papos sérios e dos papos bravos. Sentimento enraizados nos corações gravados. Essa é a nossa realidade, ter criado essas histórias é sinônimo de felicidade. Lutamos pra chegar, e agora aqui estamos. Esse é só o começo de todos nossos planos. As batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Algumas ganhas e outras perdidas. Tanto faz. E o que importa mesmo é ter essa união. E das batalhas travadas na vida, passei todas com você, irmão. Meu irmão, algumas ganhas e outras perdidas. E o que importa mesmo é ter essa união.